Yeah, atrás 2012, yo. Espaçonaves, planetas distantes. Yeah, a teoria, yo. Se liga nessa, yo. Limites desconhecidos com certeza já foram quebrados nessa grande jornada do ser humano rumo ao passado. Desenterrado fósseis que revelam segredos ocultos. Espaçonaves tripuladas que mudaram o rumo do mundo. Desenhos que retratam o que foi visto. Eram os deuses astronautas que desceram do infinito. A pergunta que não se cala: onde mais existe vida? Nas milhares de estrelas que a nossa missão desconhecia. É só questão de folhear o livro certo pra ter certeza que não estamos sozinhos no universo. O cálculo astronômico inexplicável até o momento. O calendário milenar daquele povo que tinha o conhecimento. Viagem retratada com clareza no livro sagrado. A cidade destruída que agora afunda no mar não habitado. Escavações revelam entidades antigas reproduzidas pelos nativos em estátuas realistas. Desceram em suas naves e passaram ensinamentos, noções de astrologia e cálculos de movimentos. Já sabiam que era possível uma comunicação por poderes telepáticos, aqui chamado de oração. Capacetes dotados de instrumentos de precisão pra saber identificar qualquer tipo de vibração. Será que estamos preparados pra saber de tal história, registrados pelos antigos sobre o que viram naquela hora? Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Portanto, podemos certamente afirmar termos sido visitados aqui na Terra por alguém vindo de uma destas 50 milhões de estrelas. Tal fato fica cada vez mais fácil de ser comprovado. Cientistas inquietos procuram explicação pra tamanha inteligência daquela população. E sem justificativo foi dizimada dessa terra. Apenas sobraram restos encontrados depois de uma era. Nativos imaginaram que seria um sinal. Aqueles homens descendo do céu de uma forma surreal. Logo após foram embora e deixaram sua cultura. Evolução pra humanidade usar enquanto a vida continua. Será que o ser humano está usando todo o cérebro, toda a sua capacidade pra fazer o que é certo? Milhares de anos se passaram e só estamos repetindo o que já foi escrito na antiguidade pelos mitos. Será que estamos preparados pra descobrir toda a verdade e viver com pensamento diferente daquele que fazia parte da nossa vida, de toda a nossa existência, de que viemos dos macacos e alcançamos a inteligência? Cada dia que se passa, a teoria é quebrada. Encontram sempre algum vestígio que aumenta a caminhada que o ser humano fez pra chegar até aqui. Antigas civilizações que agora começam a emergir através dos utensílios achados e decifrados de como era aquela época e o que mudou até o presente. Eram deuses astronautas que fizeram tudo isso. A história vai falar e te provar que não estou mentindo.